Prosódia musical. Propostas. 2002. Proposta 1. Período específico. Um grupo de pessoas bate palmas sem parar. O período específico deve ser muito extenso e rigorosamente mantido. Proposta 5. Data específica ou período específico. Cada indivíduo de um grupo de executantes procura uma porta aberta e encosta-se nela, permanecendo assim. Em cada porta pode estar apenas um indivíduo. Se uma pessoa for retirada à força de sua porta, deve imediatamente procurar outra disponível. Proposta 8. Período específico. Um grupo de pessoas produz sons em quantidade e intensidade máxima. O meio pelo qual os sons são produzidos pode ser determinado previamente ou não.